caso Waldenheim, que volta e meia surge nas manchetes dos jornais, é o assunto de um livro que acaba de ser lançado na Grã-Bretanha. Ivan Lessa e Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falam agora sobre este novo lançamento. O livro intitula-se simplesmente Waldenheim e foi escrito por dois jornalistas franceses, Luc Rosenzweig e Bernard Cohen. Foi editado pela Hobson e custa aproximadamente uns 18 dólares. Não poderia ser mais oportuno o surgimento nas livrarias do trabalho dos dois franceses. Muitos diriam até mesmo tratar-se de oportunismo, vendo nisso, na jogada, algo beirando o trabalho relaxado. A crítica procede e nós vamos ver por quê. Dada a pressa de se chegar ao prelo, os autores não puderam se referir a dois trabalhos importantíssimos para a questão ser devidamente examinada. Primeiro, a defesa documental do próprio Kurt Waldenheim e que se intitula Waldenheim e os Anos de Guerra, conhecido também como o Livro Branco de Waldenheim, e que foi editado em setembro de 1987. Segundo, é o relatório da Comissão Kurtz, de historiadores nomeados pelo governo austríaco e que foi publicado em fevereiro de 1988. Dos argumentos que agora são discutidos, o livro francês não contou com os dados e provas adiantados nas obras referidas, o que lhe tira algo da autoridade que o poderia ter. Keith Hindell, que foi correspondente junto às Nações Unidas durante a época em que Kurt Waldenheim foi seu secretário-geral, aponta mais uma falha. A atitude ou posição dos dois autores franceses também deixa margem para dúvidas, algumas sérias. Ambos mostram-se já com opinião formada e irredutível no tocante a diversas questões. Mostram má vontade, quase que raiva mesmo, do próprio Kurt Waldenheim. Deixam clara sua desaprovação quanto a muita coisa sucedida na Áustria, na Iugoslávia e no Ocidente. Não são, decididamente, fãs da Igreja Católica. O livro, consequentemente, não é um levantamento acadêmico do passado de Waldenheim, nem mesmo um exemplo de jornalismo investigativo razoavelmente isento. Keith Hindell prossegue argumentando que o livro é mais uma polêmica do que outra coisa. Uma polêmica que, no meio de sua vituperação, acaba quase que sem querer expondo alguns dados interessantes sobre Waldenheim e os diversos governos que poderiam e deveriam ter dado uma brecada no sucesso internacional de Waldenheim antes de ele se tornar embaixador, ministro das Relações Exteriores, secretário-geral das Nações Unidas e, finalmente, presidente da Áustria. Os dois jornalistas franceses, destituídos de dados concretos com que incriminar Waldenheim, deliberadamente voltam o leitor contra o hoje presidente austríaco, descrevendo, em termos os mais contundentes possíveis, o antissemitismo reinante na Áustria da época, o pronazismo dos austríacos, a natureza brutal da guerra desfechada pelos nazistas contra a resistência iugoslava. Não há dúvida que não é muito difícil expor os horrores tanto da Alemanha quanto da Áustria nazistas ambas. Idem para a forma como os alemães contiveram a resistência na Iugoslávia e outros países europeus, conforme Keith Hindell, que acompanhou Waldenheim na ONU, observa. A atitude hostil dos autores em relação a tudo que seja austríaco, alemão e católico faz deles quase que linchadores em vez de historiadores. Suas referências, também, apenas 48 no livro inteiro, são poucas, embora seja muita a tentativa de condenar Waldenheim pelo crime específico de ter conhecimento de atos criminosos. Um julgamento exige provas específicas, exige documentação. Embora muitas de suas acusações sejam corretas, os métodos relapsos enfraquecem o caso da promotoria. Um exemplo. No livro, um soldado inglês, Frank Notley, afirma ter visto Waldenheim num campo de prisioneiros de guerra na Itália. Só que o soldado não se lembra nem onde nem quando foi. Apesar disso, os jornalistas franceses não chegam sequer a comentar esse tipo de evidência e também não apontam que toda a documentação disponível mostra que, na época, Waldenheim se encontrava nos Balcãs. O depoimento do soldado inglês, portanto, não corresponde aos fatos conhecidos. No entanto, os autores o citam a fim de reforçar seu caso. O efeito é contrário. desabona-os como historiadores. E volta aqui Handel a comentar. O que os autores não entendem é que vários governos poderiam ter contido a ascensão profissional de Waldheim na diplomacia simplesmente publicando os fatos sabidos sobre seu serviço militar nos Balcãs ou por estar incluído na lista de criminosos de guerra, lista esta preparada tanto pelos iugoslavos quanto pela Comissão de Crimes de Guerra das Nações Unidas. Bastava, em 1948, ter informado ao Ministério do Exterior austríaco que o seu secretário particular, Kurt Waldheim, estava incluído na lista de criminosos de guerra. No mínimo, a questão seria examinada. E o mesmo poderia ter sido feito quando Waldheim foi nomeado embaixador da Áustria em 1955, junto às Nações Unidas. Ou, novamente, em 1971, quando o Conselho de Segurança o escolheu para secretário-geral da ONU. Infelizmente, o livro não aborda esse aspecto, que, aliás, é o que mais caso poderia render no caso Waldheim. Além de sua culpabilidade na questão dos crimes de guerra, por que Waldheim foi, digamos assim, liberado, obteve aquele nada consta dos governos de países como os Estados Unidos, como a União Soviética, Israel, Iugoslávia e até mesmo França e Grã-Bretanha? As perguntas ficam no ar. Ivan Lessa e Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falando sobre o livro Waldheim, que acaba de ser lançado na Grã-Bretanha. O escritor sul-africano Alan Paton faleceu recentemente. Paton escreveu, entre outros livros, Chora, Amado País, um livro que vendeu cerca de 17 milhões de exemplares pelo mundo inteiro. Membro do Partido Liberal e adversário do sistema do apartheid, Paton dizia admirar o Brasil por ser o país uma democracia multirracial. Essa informação foi fornecida pelo escritor português Antônio de Figueiredo, que se encontrou com Alan Paton em 1958. Em entrevista a Sueli Gann, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, o escritor português disse como foi esse encontro. Encontrei-me com ele no Cabo porque eu ia para o Brasil numa missão clandestina da oposição portuguesa, porque eu era membro da oposição contra o Salazar. E então dei-me com um núcleo de intelectuais sul-africanos que se encontravam no Cabo. Entre eles estava, portanto, Alan Paton, estava o senador Rubin, o Ronald Segal, Patrick Duncan, que são tudo personalidades muito conhecidas na África do Sul. E o Alan Paton era presidente do Partido Liberal. E então ele entregou-me um livro, Cry the Beloved Country, portanto, uma das primeiras edições do Cry the Beloved Country, se não mesmo a primeira, para eu levar e oferecer à Associação Brasileira de Escritores, no Rio. Efetivamente, ao chegar ao Rio, telefonei e depois fui recebido, nada mais nada menos, do que por Jorge Amado, a quem entreguei o livro. E a quem contei e transmiti a admiração que este núcleo de intelectuais sul-africanos tinha para o Brasil, incluindo o próprio Alan Paton. Porque, claro, visto da distância e da perspectiva da África do Sul, o Brasil não só se apresenta como um vizinho, que está a um terço da distância da Europa, a um quinto da distância dos Estados Unidos e da União Soviética, como um modelo de democracia multirracial. E, portanto, é muito natural que os sul-africanos tenham essa admiração. Aliás, na história da literatura sul-africana, encontram-se muitos exemplos de escritores africanos e que escrevem em língua africana, que escrevem livros sobre o Brasil, comparando e, normalmente, enaltecendo o Brasil como um modelo para a África do Sul. Dizem que, depois do lançamento desse livro, do Cry Beloved Country, o Chora, Amado País, que depois foi traduzido para o português, o Alan Paton tornou-se um pouco mais moderado nas suas posições, não é isso? Bom, sabe, eu ainda hoje, a esse respeito, tenho uma opinião um tanto pessoal. Porquanto, o que acontece é que, quando eu conheci o Alan Paton, já ele tinha 54 anos e eu tinha 27. E eu, já nessa altura, lhe notava uma certa moderação e então disse, bom, deve estar a ficar velho. Mas o que é facto é que me demorou alguns anos a compreender que era ele que tinha razão, que estava sensato, e era eu que era novo e verde. Porque, na realidade, posteriormente, nós trocámos correspondência. E eu lembro-me perfeitamente de uma carta dele, no início da década de 60, a criticar o meu otimismo quanto à perspectiva da iminência de uma revolução libertadora na África do Sul, dizendo: os meus compatriotas brancos não estão dispostos a partilhar o melhor há neste país e, portanto, acho que o seu conceito é muito otimista. Não será na minha vida, nem talvez neste século, que se dará essa revolução libertadora. E é claro, hoje, olhando em perspectiva, eu diria que a sensatez de Alan Paton não era um produto da velhice. Era uma análise objetiva das realidades que temperava, portanto, as suas convicções ideológicas. E, na realidade, os acontecimentos têm provado que ele tinha razão. O escritor português António de Figueiredo, falando a Sueli Gan, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, sobre o falecido escritor sul-africano Alan Paton. A Grã-Bretanha e a França já deram início aos trabalhos de construção do túnel sob o Canal da Mancha, que, se tudo der certo, começará a funcionar em 1993. Esse túnel deverá custar quase 5 bilhões de libras, algo em torno de 750 bilhões de cruzados pelo câmbio oficial. Mas o túnel ligando a Grã-Bretanha à França não será a maior obra do mundo no gênero. O maior túnel submarino fica no Japão e já está funcionando desde março, só que com alguns problemas. Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, tem os detalhes. O túnel japonês tem quase 54 quilômetros, 4 quilômetros a mais do que deverá ter o túnel sob o Canal da Mancha, que unirá a França e a Inglaterra. O túnel japonês liga a ilha principal, onde fica Tóquio, e a ilha de Hokkaido, ao norte. A ideia de se construir esse túnel é bem antiga. Os japoneses pensaram nisso pela primeira vez há 55 anos. Mas as pesquisas geológicas só começaram a ser feitas seriamente nos anos 50. A partir dessa época, foram gastos 35 anos na construção do túnel. Os problemas técnicos não foram poucos. O estreito que liga as duas ilhas é de topografia complexa e os temporais que castigam a região não facilitam os trabalhos desse tipo. A escavação do túnel propriamente começou a ser feita em 1964, com uma sonda-piloto que checou as camadas a serem perfuradas. Devido à agitação do mar e aos temporais constantes, em grandes trechos do túnel foi impossível a utilização de sondas verticais, essas sondas tradicionais do tipo que são usadas na exploração de petróleo e que são colocadas nas plataformas marítimas. O jeito, então, foi usar um tipo de sonda que perfurasse o terreno horizontalmente. Mas os problemas maiores ainda estavam por vir. O terreno nesse estreito não é uniforme. Há partes em que as rochas são sólidas e outras em que o material é lodoso e de origem vulcânica. E, além disso, durante a escavação, foram descobertas espécies de goteiras devido a falhas no terreno que deixavam entrar a água do mar. Evidentemente, há uma pressão muito grande devido à profundidade. Os trabalhadores descobriram 9 grandes falhas geológicas que provocavam essas goteiras. Para contornar o problema, as paredes tiveram que ser revestidas com uma mistura de cimento e vidro líquido, que solidificava cerca de 5 minutos após a aplicação e continham a penetração da água do mar. Feito isso, a sonda podia prosseguir no seu trabalho, avançando mais um pouquinho. Cada 50 metros demorava, em média, uma semana, isso trabalhando-se dia e noite. E, de 50 em 50 metros, o túnel acabou ficando pronto. O túnel tem 9 metros de altura e 11 de largura. No ponto mais fundo, ele está a 100 metros abaixo do nível do mar. Para aguentar essa pressão, o revestimento das paredes consumiu um volume de material que superou em 4,5 vezes o do próprio túnel. Mas o túnel não está totalmente sob a água do mar. Cerca da metade passa sob a região montanhosa do local. Durante a construção, as condições adversas causaram 34 mortes entre os trabalhadores. E a questão da segurança continua fundamental. em trechos do túnel, há saídas de emergência que podem levar os passageiros rapidamente para a superfície. Os japoneses se orgulham dessa obra, mas há preocupações quanto à sua viabilidade econômica. O túnel foi projetado para servir trens balas que alcançariam até 200 km por hora, mas os trens que correm pelo túnel tiveram que ser os trens convencionais. O resultado é que muitos japoneses podem preferir fazer o trajeto de avião, como vinham fazendo até agora. Oscar Vilagallo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falando sobre o maior túnel submarino do mundo. E para os fãs do cantor Sting, aqui está Isa Webb, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, com uma novidade. O jornal Sunday Times acabou de publicar uma reportagem sobre o cantor Sting. O artigo fala de uma visita de Sting aos Kayapós, na Amazônia, quando ele declarou seu inteiro apoio à causa dos índios e da preservação da floresta amazônica. Existem planos para um grande concerto pop em 1989, com a finalidade de chamar a atenção das pessoas para o problema dos índios e também para arrecadar fundos para preservar a floresta. A reportagem conta em detalhes a visita e como os índios receberam Sting como pessoa honesta que realmente os aceita como os verdadeiros donos da floresta. Sting é uma pessoa que está sempre envolvida com causas humanitárias e sua preocupação com o futuro da humanidade está presente na letra de uma de suas músicas mais bonitas, Frágil, que foi gravada também em português. Thank you. Sting cantando em português a música Frágil. No mês de abril, o colapso das bolsas de valores de outubro do ano passado completou 6 meses, em meio a muitas especulações. Oscar Pilagallo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, fala sobre as previsões para o mercado internacional de ações. O dia 19 de outubro vai entrar para a história da economia como a Segunda-feira Negra. Foi nesse dia que as principais bolsas internacionais, como a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Londres e a de Tóquio, registraram baixas muito grandes. Foi um colapso total dos preços. Por causa desse fato, os analistas disseram que estava começando uma crise nas economias capitalistas. O problema é que hoje, passados exatamente 6 meses desse colapso, essa crise ainda não se concretizou. E, mais do que isso, alguns analistas estão dizendo hoje que o efeito desse colapso pode até ser positivo para a economia. Essa hipótese foi levantada pelo Financial Times, que é o principal jornal de economia da Europa. Segundo o jornal, é provável que o crescimento econômico sofra menos sobressaltos, o que diminuiria a necessidade de substanciais aumentos nas taxas de juros. Agora, houve efeitos negativos desse colapso das bolsas, mas eles ficaram bastante limitados a pessoas que atuam muito no mercado acionário. Aqui na Grã-Bretanha, por exemplo, o mercado imobiliário foi atingido, mas apenas no segmento de apartamentos e casas destinadas aos YUPs da City, que é o Centro Financeiro de Londres. No geral, as propriedades continuam valorizando cerca de 20% ao ano para uma inflação que não chega a ser de 5%. Agora, se as economias não sofreram muito com esse colapso, as principais bolsas de valores não são as mesmas depois de outubro. Uma coisa que mudou, por exemplo, foi o perfil delas. O dinheiro, que antes era muito investido, concentrado mesmo em Nova York, passou a ser aplicado agora na Bolsa de Tóquio. Aliás, a Bolsa de Tóquio foi a única que conseguiu ultrapassar a marca anterior ao colapso. Está hoje na faixa de 26 mil pontos, pelo índice que eles têm lá. Quanto ao investidor que saiu desse colapso, ele agora é bem mais cauteloso. Investe basicamente a curto prazo, não quer saber de se comprometer a longo prazo. E continua com medo, achando que esse colapso possa ocorrer novamente. E realmente há a possibilidade disso vir a acontecer. É uma hipótese que não pode ser afastada. Isso porque o quadro hoje é basicamente o mesmo quadro de outubro de 1987. O dólar, por exemplo, continuou bastante vulnerável. O déficit comercial americano de março surpreendeu, porque foi bastante alto. E há o receio também de elevação dos juros. Oscar Pilagallo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falando sobre o colapso das bolsas de valores em outubro do ano passado e seus efeitos para o mercado financeiro internacional. Na Grã-Bretanha, existe um velho ditado segundo o qual a casa de um inglês é o seu castelo. E um relatório divulgado recentemente confirma a verdade do ditado popular e diz que a tendência dos britânicos de curtir o lar vem aumentando. E é sobre esse relatório que Renato Brandão e eu, Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, vamos falar agora. Como hoje em dia é maior o número de pessoas que têm casa própria na Grã-Bretanha, parece que os prazeres da vida doméstica estão mais em moda do que nunca. O relatório, ironicamente encomendado por uma companhia de material de construção, mostra que quase 70% dos jovens passam mais tempo em casa do que há 5 anos. Quase 2/3 da população afirmam que preferem ver um filme no vídeo, em casa, a irem ao cinema. E 75% dos jovens entrevistados cozinham em casa só por prazer. Esse amor dos britânicos pelo lar vem causando impacto econômico e o consumo continua em franca expansão. 86% dos lares britânicos têm uma televisão em cores e mais da metade tem um segundo aparelho de televisão. Telefone e máquina de lavar são acessórios encontrados em quase 3/4 dos lares da Grã-Bretanha e quase 1/4 possui um computador doméstico. Uma pesquisa afirma e confirma que a Grã-Bretanha é um país de rematados consumidores. O retrato que emerge da pesquisa é o de um cidadão médio que acorda ao som de um rádio relógio, calça os seus tênis, afivela no pulso o relógio a quartzo e toma cereais com leite no café da manhã. Tudo isso ouvindo a música do seu Walkman estereofônico. O telefone sem fio é a última mania entre os britânicos mais afluentes e os jeans leves continuam populares. Os britânicos compram muita água mineral e as latas de Coca-Cola que foram consumidas aqui no ano passado, se fossem colocadas lado a lado, se estenderiam por 1/4 da distância que separa a Terra da Lua. Mas o que os números revelam é que o aumento mais flagrante nos últimos 5 anos se verificou não no setor de coisas como televisões coloridas e aparelhinhos, mas no das reformas no lar. Os britânicos são fanáticos pelo faça você mesmo. É cada vez maior o número dos que preferem pintar e reformar pessoalmente a própria casa e montar a própria mobília. Não admira que, ao serem indagados o que fariam se de repente se vissem com 5 mil libras nas mãos, cerca de 10 mil dólares, mais de 1/3 dos entrevistados disse que gastaria o dinheiro redecorando a casa. A única opção mais popular do que essa foi gastar o dinheiro numa viagem de férias, de preferência em Maiorca, na Espanha. E qual é o efeito que esse amor pelo lar vem tendo sobre a vida em família? Segundo a pesquisa, se os britânicos passam mais tempo em casa, não ficam necessariamente juntos e nem sempre em harmonia. Só em 20% dos lares a família assiste a televisão junta em caráter regular. E a tendência a ficar em casa não vem ajudando muito os casamentos, já que, dentro da comunidade europeia, a Grã-Bretanha é o país com o mais alto índice de divórcios. Aliás, uma outra pesquisa recente revelou que a maioria das brigas feias entre marido e mulher acontecem justamente nos fins de semana, quando o casal passa mais tempo junto. Existe uma ponta de ironia nisso, visto que um dos motivos pelos quais os britânicos preferem ficar em casa é o medo de violência e crime na rua.